toa, porque somos o sol e a lua. E quando há um eclipse, minha vida é minha e tua. Um simples toque de olhar faz se sentir toda nua. E pra escandalizar essa minha linda e pura vida minha, minha, tua, minha, tua vida é minha e tua. Vida minha, minha, tua, minha, tua vida é minha e tua. Ela é a terra virgem e o semente de paixão. Nossas lágrimas são chuva, nossos corpos plantação. É uma afrodisia a me fazer germinar. Desbravando o seu corpo, sinto o tato das carícias que só eu posso provar. Vida minha, minha, da minha, minha, tua vida é minha tua. Deus abençoa, porque somos o sol e a lua. E quando há um eclipse, minha vida é minha e tua. Um simples toque de olhar faz se sentir toda nua. E pra escandalizar essa minha linda e pura vida minha, minha, tua, minha, tua vida é minha tua. Vida minha, eu semente de paixão. Nossas lágrimas são chuva, nossos corpos plantação. É uma afrodisia a me fazer germinar. Desbravando seu corpo, sinto o tato das carícias que só eu posso provar. Vida minha, minha,